lugar de vida. Saí a procurar, tentando encontrar a melhor saída. Andando pelas ruas, alguém me encontrou e viu grande tristeza em mim. Me disse o que era certo e de coração aberto eu aceitei Jesus. E longe do pecado não vou me machucar, não vou me envolver, não vou me entregar às ilusões do mundo, abismo tão profundo, terrível desespero. Mas perto do Senhor eu quero então ficar. Plantei amor em mim, deixei criar raiz, e é esse o meu desejo, levar o amor no peito e um coração feliz. Mas esse mundo mau não se deu por vencido e quis me ter de volta. Me ofereceu de novo a vida de pecado e as paixões que ele tem. Mas o amor de Deus que está dentro de mim me deu forças pra resistir. Trancou por dentro a porta, jogou a chave fora e não vai mais sair. E longe do pecado não vou me machucar, não vou me envolver, não vou me entregar às ilusões do mundo, abismo tão profundo, terrível desespero. Mas perto do Senhor eu quero então ficar. Plantei amor em mim, deixei criar raiz, que é esse o meu desejo, levar o amor no peito e um coração feliz. Terrível desespero. Mas perto do Senhor